O tema a ser colocado aqui hoje é a igualdade perante as leis de Deus. Muitos devem se perguntar, o que são as leis de Deus? Ora, as leis de Deus não são nada mais, nada menos que aquilo que a gente chama de leis naturais. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisa está lá no Livro dos Espíritos, e alguma pouca coisa está lá no Livro dos Médiuns. Mas o maior... A maior fonte de informações sobre as leis naturais ou leis de Deus está no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é a igualdade perante as leis de Deus? Nós aqui estamos acostumados a burlar a lei. A lei dos homens, ela é fraca. A lei dos homens... Se fosse a nível de Brasil, existe a Constituição lá de 76, se não me engano, é um calhamaço assim de normas e de conceitos e de leis e de itens e de artigos e que ninguém respeita. Todo mundo burla. Nós estamos passando por um processo eleitoral, não vamos falar em política de forma alguma, porque não é o nosso papel aqui, que nós sabemos que todo mundo burla todo mundo. Burlar quer dizer enganar. Então, como nós estamos num centro espírita, nós vamos falar de Deus. Ou vamos falar das leis naturais. Quem é que consegue ser desigual numa lei que é a primeira grande lei, primordial grande lei de Deus, que é a lei natural da reencarnação? Quem? Todos nós viemos aqui através de várias reencarnações. E nós precisamos, através dessas reencarnações, nos depurarmos. Evoluirmos. Por quê? Porque somente através da reencarnação nós conseguimos evoluir. Nós conseguimos, quem sabe, um dia sair desse estágio de mundo de provas e expiações para entrarmos num estado de mundo de regeneração. Eu vou falar uma coisa para vocês que são experiências que a gente tem nessa sala aqui, que é a sala de desobsessão. Principalmente nas terças-feiras. A gente trabalha aqui, nós temos aqui na nossa casa condições de recebermos entidades, às vezes, que muitos chamam de grosso calibre. Magos negros, sem fazer referência a qualquer preconceito aos negros, feiticeiros do astral, que vem aqui e que eles conseguiram burlar, eles conseguiram, através de sua inteligência, do seu conhecimento, burlar a lei da reencarnação por 500, 600, 700 anos. Gente, vocês compreendem o que é isso? E eles, após meses e meses e meses, após sofrerem, digamos assim, o assédio, é verdadeiro assédio dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores, eles são trazidos aqui para serem incorporados num médium ou numa médium de incorporação, para serem doutrinados, para ser explicado a eles que eles não vão conseguir burlar a lei de Deus, a primeira lei de Deus. Eles não são diferentes dos outros, existe igualdade. E que eles vão ter que reencarnar. E a maioria deles, eles se curvam perante aquela grande energia, aquela grande gentileza, aquela grande suavidade, aquilo que mais existe de perfeito na espiritualidade, que é a energia de nossos queridos mentores, Frei Eugênio e Frei Salvador. Eles se curvam, essas pessoas, esses magos negros, esses feiticeiros do astral que só fazem maldade, que as pessoas encomendam um trabalho para eles fazerem o mal para os outros, eles vêm aqui e eles simplesmente se prostram perante a elevação moral, ética e energética de nossos guias, de nossos anjos guardiões e de nossos mentores. É uma coisa fabulosa, gente. Por isso que existe uma coisa boa de trabalhar no Espiritismo, que é fantástica, que às vezes a gente sai daqui com um sentimento de trabalho feito, um sentimento de serviço executado. A gente sai daquela sala, às vezes, assim, pisando em ovos, de tão felizes por ter, naquela noite, principalmente nas terças-feiras, ter conseguido um passo gigantesco com essas entidades. É fantástico isso, gente. Mas você sabe aonde que essas pessoas elas vão reencarnar? Elas não burlam a lei de Deus. Elas não conseguem uma desigualdade. Elas são iguais perante nós. Eles vão reencarnar num planeta, não o planeta Terra, que está numa fase de transição, em questão de alguns anos, de algumas décadas, do período de provas e expiações para um período de mundo de regeneração. Eles vão reencarnar num planeta ainda onde eles não conhecem o fogo, onde eles não conhecem ferramentas de pedra. E aí que está o interessante: eles vão reencarnar lá e com a inteligência deles, com o conhecimento deles, não sabedoria, porque se fosse sabedoria eles estariam aqui. Mas com o conhecimento deles, com a inteligência deles, eles vão conseguir inventar o fogo. Eles vão conseguir criar novas ferramentas. Eles vão conseguir fazer com que aquele planeta, mesmo através da maldade deles, perante os nativos que lá existem, porque aquele planeta também tem seus nativos, eles vão conseguir uma evolução daquele planeta. Vejam só a misericórdia divina, gente. Eles ficaram aqui no planeta Terra durante 500, 600, 700 anos, eles lutaram lá nas guerras da Santa Inquisição. Eles lutaram lá nas guerras das cruzadas e depois, através dos seus conhecimentos de ciências ocultas, eles ficaram fazendo mal para um monte de gente. E no fim eles se prostram, e aonde é que eles vão reencarnar? Num planeta onde não existe nem provas e expiações, é um planeta onde não existe o fogo. Vocês pegam e leiam o céu e o inferno. Vocês pegam e leiam Memórias Póstumas. Vocês pegam e leiam os livros básicos do Allan Kardec, que vocês vão ver que não é eu que estou falando. Está nas obras básicas do Kardec, em que ele coloca que essas entidades, mesmo tendo 600, 700 anos conseguido burlar a lei da reencarnação, eles vão reencarnar nesses lugares. E isso já está acontecendo mais ou menos há 100 e poucos anos. Esse planeta, ele é um planeta como a Terra era há milhões e milhões de anos atrás, quando veio a raça adâmica e veio aqui e conseguiu fazer aquilo que hoje está o planeta. Então, vamos sempre nos lembrar que as leis de Deus, as leis naturais, elas são imutáveis, elas não mudam, gente, elas não mudam. Elas continuam sempre as mesmas e ninguém consegue burlá-las. Ninguém consegue comprar uma lei. Ninguém consegue dar um jeitinho brasileiro. Nós burlamos a lei todos os dias. Se nós vamos ver realmente, nós burlamos a lei dos homens todos os dias. Por quê? Porque nós não temos nem exemplo que vem lá do alto. Nós temos que nós dar exemplos aqui de baixo para aqueles do alto. E a gente está vendo isso aí agora. Isso é realidade pura e crua. Mas a lei divina, a lei de Deus, a lei natural, e eu só estou falando, nós, porque eu não estou nunca aqui sozinho, nós estamos falando só de uma lei, que é a lei da reencarnação. Porque se nós começarmos a falar da lei da causa e efeito, da lei da evolução, da lei do amor, da lei do trabalho, meu Deus do céu, nós temos assunto aqui para um dia inteiro, gente. Para um dia inteiro, ou mais. Então, vejam só a perfeição de Deus. Vejam a perfeição de Jesus, nosso Mestre, que nos deixou o Evangelho. Vejam a perfeição também, sim, eu vou falar sim, do Espiritismo. O Espiritismo é perfeito. Quem é imperfeito são os espíritas. Muitos espíritas são imperfeitos, mas o Espiritismo é extremamente perfeito. Perfeitíssimo, do início ao fim, gente. Por isso que vocês que frequentam uma casa espírita, vocês que têm essa condição de ter, digamos assim, o conhecimento através da leitura daqueles livros que estão lá na biblioteca, aproveitem, porque o Espiritismo é a união de todas as outras religiões. Um dia não vai mais ter Espiritismo ou Igreja Evangélica ou Igreja Católica. Vai ter uma coisa só, que vamos respeitar o quê? As leis naturais, que são as leis de Deus. Essa é a grande verdade. Muito obrigado.